son do leste. Não deixe que roube sua presa, não. Outra vez o crime comprou projétil no chão, mente sana no corre por ambição. Isso aqui é o crime. Isso aqui é o crime. A noite chega por aqui, quebrada tá sempre. Desacredita se não é mal. Se não é mal. É que isso aqui é o crime. Da mesma forma, parceiro, pois aqui tem pra trocar. Me diz o que é o crime, ou conversa vai jogar. Poucos aderem à ideia, outros se vão na minha quebra. Ou vacilos são cobrados, o desafeto já era. Deu entrada na favela, o crime dita as regras. Aqui se faz que se paga aqui na fita amarela. Alguns correm pelo certo, tem uns que só dão mancada. O xerife encontrado levou uma salva de bala. Um salve Gama, DF, também a todas quebradas. Família Leste, cê sabe, 40 aqui minha área. Desacredita não, véi, pois na calada é mal. Mente insana no corre e com uns roi é fatal. Outra vez o crime comprou projétil no chão. Mente insana no corre por ambição. Isso aqui é o crime. Isso aqui é o crime. A noite chega por aqui. Isso aqui é o crime, ande da forma correta. Não precisa ser bandido, só se ligue nas ideias. No DF tá lotado e vagabundo é mato, buscando na direção dos almas cega arrombar. O crime cobra as falhas, não tem pano pra pilantra. E se cair na cadeia, vai pro seguro pra lama. Falando que é bandido, arrasta o cu na parede. Não tem coragem, brabão, e continua na rede. Pode passar batido, jamais despercebido. Então tu ra, leãozinho, ninguém escuta os rugidos. Escolha seu caminho, ande certo pelo certo. Pois isso aqui é o crime e não creme, meu velho. Outra vez o crime comprou projétil no chão. Mente sana no corre por ambição. Isso aqui é o crime. Isso aqui é o crime. A noite chega por aqui. Noite chega por aqui, quebrada tá sempre. Não desacredita se não é mal. Se não é mal. É que isso aqui é o crime.